Rádio Alerj. Comissões. A construtora Cyrela foi convocada para dar explicações na CPI das construtoras na tarde desta segunda-feira na Alerj, sobre o Ecoparque em São Gonçalo. Uma das principais reclamações dos clientes deste condomínio é o atraso no prazo de entrega, que chegou até 2 anos. De acordo com o presidente da CPI, deputado Gilberto Palmares, do PT, houve um descaso com os clientes da Cyrela. Tinha um problema de uma grande construtora com nome antigo no mercado, não respeita os direitos dos adquirentes. Nós temos aqui um caso de um cidadão que comprou um imóvel, que já está pagando financiamento, que precisa do imóvel para concluir o seu casamento, que não pode casar, porque embora já esteja pagando, o imóvel não está em condições de ser entregue. Segundo o vice-presidente da empresa, Rogério Jonas, existe uma falta de mão de obra no setor. O problema surgiu devido ao grande número de trabalhadores já empregados nas obras para os mega-eventos que o Rio sediará. Estiveram presentes na reunião os deputados Wagner Montes, do PSD, Luiz Martins, do PDT e Luiz Paulo, do PSDB. Reportagem Patrícia Poitevin.